só barulho, é dia e noite, naquela coisa do hip hop e do rock. Anda com aquela coisa do GPL, ou Japarelo, ou Tatarelo. Esses programas que é só barulhada. E aqueles cabelos. Geração Sem Limite. O programa semanal para jovens dos 2 aos 102 anos. Olá, bem-vindos a mais um GSL, um programa para gente jovem, menos jovem e sem chocolates, Pedro. É verdade, olha, e para começar um ano letivo, temos duas convidadas, portanto, que nos honram com a sua presença, portanto já começam a ser habituês, a partir da segunda vez começam a ser habituês. Mas a gente já vai falar com elas. Vamos começar a abrir ou vamos, queres passar qualquer coisa calminha? Vamos ouvir uma coisa calminha. Vamos ouvir Mandiza com a música Stronger. Ui, e já vou bom, Mandiza. Bora lá. Hey, heard you were up all night. Think about how your world ain't right. And you wonder if things will never get better. And you're asking, why is it always raining on you? When all you want is just a little good news. Instead of spinning there stuck out in the weather. Oh, don't hang your head, it's gonna end. God's right there. Even if it's hard to see him, I promise you that he still cares. When the waves are taking you under, hold on just a little bit longer. He knows that this is gonna make you stronger, stronger. The pain ain't gonna last forever. Things can only get better. Believe me, this is gonna make you stronger. Gonna make you stronger. Stronger. Stronger. Believe me, this is gonna make you try and do the best. Foi a música Stronger da Mandiza. Hoje, eu e o Pedro, nós não nos apetece fazer literalmente nada. Portanto, nós agora vamos nos calar e as nossas convidadas vão se apresentar e vão dizer o que é que estão aqui a fazer. Ok, está bem. Podem começar. Olá, eu sou a Catarina, Eu sou Inês. Nós viemos falar sobre o Be Alive, que nós estivemos a falar antes de acontecer, e agora viemos explicar como é que correu. Pronto. Viemos basicamente dizer o que é que vocês perderam, por não terem estado, mas pronto. Os que não tiveram. Daqui a dois anos já mais. Pois não, foi falha. Foi falha nossa. Mas antes de sabermos o que é que aconteceu no Be Alive, o que era ou o que foi o Be Alive? Ok. Muito então, resumidamente. Be Alive é um congresso para jovens, feito por jovens e para jovens, e todos aqueles que se sentem jovens, com o objetivo de espalhar aquilo que é mais importante para nós, que é a nossa relação com Deus, e falarmos acerca de Deus através de várias coisas dinâmicas, como concertos, workshops, colóquios, minigrupos, montes de atividades interessantes dentro de um congresso só. Essa frase, só uma parte, do para quem se sente jovem, era alguma boca aqui para o Pedro? Não, não, para não, isso, não. Não, não. É mesmo dos dois aos 102. Muito bem, muito bem. O Be Alive decorreu no Algarve, em Faro, no fim de semana grande de agosto. 14 a 18 de agosto. Como é que foi? Como é que começou? Então, foi no Pavilhão Municipal da Penha, como nós tínhamos dito quando cá tivemos. Começou no dia 14 à noite, começou com uma sessão de abertura, todas as noites nós tínhamos uma sessão de abertura, tínhamos algo especial, ou uma dança, ou uma música com um vídeo, e então tivemos a sessão de abertura nesse dia, e depois tivemos um concerto, iniciámos com o concerto do Enoch. Exato. E pronto, e depois fomos pela noite dentro, tivemos a zona chill com o DJ, com cocktails. Muito bem. Cocktails alcoólicos ou não alcoólicos? Não alcoólicos. Muito bem. Por isso é que o Pedro não foi. Para a próxima convida. Qual foi o tema, o grande tema do Be Alive? E já agora, para quem está aí em casa, pelo menos eu ainda consigo entrar aqui na página. Sim, na página bealive.com.pt, e podem seguir informação do que se passou neste festival. O que é que... o sumo, o que é que vocês retiraram do Be Alive, não enquanto pessoas da organização, mas também como participantes? Ok. Este foi o quarto congresso do Be Alive. O tema era Amplifica, e cada dia tinha um subtema, e podemos ver a importância que é, enquanto cristãos, nós amplificarmos o nome de Jesus, neste caso, amplificarmos na cidade, neste caso na cidade de Faro. E acho que tudo aquilo que foi feito contribuiu para que se pudesse amplificar o nome de Jesus. Então, como equipa, é um pouco difícil nós falarmos como participantes, porque pouco aproveitamos o congresso, porque também não temos uma equipa muito grande, mas vendo os participantes, acho que todos saem de lá com vontade de mais um bocado mais de Be Alive. Então é bom, é também gratificante para nós perceber o impacto que tem nos nossos jovens e nas pessoas que são crentes e as que não são também. Inês, o que é que todo o Amplifica, o que é que tu gostaste mais? O que é que te disse mais? É assim, eu tive muito na parte de cá. Eu praticamente não assistia palestras, não assistia concertos, praticamente não qual era a tua tive função, tempo já de assistir a nada. Eu estava um bocado na parte das relações públicas, então estava sempre com o pessoal que chegava de fora, que vinha dar os colóquios, o pessoal que vinha dar os concertos, sempre muito a direcionar essa parte, ver se estava tudo ok, se não estava, né? Então andava muito pelos corredores, na parte de trás do palco, que raramente conseguia estar deste lado. Em simultâneo estava a haver um acampamento, portanto nós fomos com um acampamento também para o Be Alive, para eles participarem, poder, porque muitos deles não teriam esta oportunidade se não tivessem no acampamento, então nós as duas também éramos da equipa do acampamento, então havia sempre alguma coisa que nós tínhamos para fazer, e acabei por não aproveitar muito. Impactou-me bastante as pregações do Mark, que lá teve, eu consegui ouvir assim, algumas, um bocadinho daqui, um bocadinho dali, a forma como ele expôs o próprio tema do amplificar a nossa relação com Deus, tomadas de decisão que foram feitas através do que ele falou, dos jovens. Nós podemos também falar com jovens que tomaram uma decisão para Cristo através da pregação dele e o que ouviram, e vê-los emocionados e perceber que não era uma coisa que passava só por ali. Muitos deles tinham desejos de continuar e de saber mais e da nossa ajuda, e isso acabou por me impactar muito, ver essa vontade da parte dos jovens, que são tão jovens ainda, 12, 13, 14 anos, mas que querem mais, e que realmente nós vemos que eles têm esse desejo, e isso foi bastante positivo. Catarina, eu vou-te fazer a ti a pergunta má. Se pudesses mudar, o que é que mudavas no dia live? Ui. É uma boa pergunta. É. Eu acho que talvez as pessoas que ouvem falar tentarem. Há um grupo nuclear de pessoas que divulga o Be Alive. E acho que alguém que nos está a ouvir, ou mesmo as pessoas que não estão tão relacionadas com a equipa do Be Alive, o facto de não terem divulgado tanto o Be Alive, se calhar fez com que o Be Alive não atingisse o total potencial que tem. Na minha opinião, o Be Alive foi ótimo, mas poderia ter sido muito mais, poderia ter alcançado ainda mais pessoas, e isto depende muito da divulgação e da envolvência que as pessoas têm. As pessoas que ouvem falar, ah, é interessante, mas depois acabam por não se envolver mais do que isso. Então acho que nós, enquanto cristãos também, mesmo quando as coisas não são diretamente relacionadas connosco ou com a nossa igreja, mas se nós vemos, ok, uma coisa que vai ser boa para a cidade, vai ser boa para várias pessoas, então vamos contribuir para que possa ser mais divulgado, para que possa haver mais gente. E às vezes basta simplesmente partilhar um vídeo no Facebook, ou falar cartaz, a um amigo, ou falar a um vizinho. E acho que as pessoas têm sempre alguma reticência, alguma dificuldade em, ok, é bom e pronto. E falta a parte do é bom, mas e eu como, vou eu não partilhar. Como eu não estou a fazer parte, não é não só vale para a pena, nós, não é? Pois, não é só para nós, isto não é mesmo para nós, é para alcançar outros. Então acho que isto poderia ser melhorado sempre. Ou seja, é a questão da atitude. Da atitude enquanto nós recebemos um bom programa, um congresso com potencial espetacular, então vamos ajudar a divulgar. Então, que daqui a 2 anos seja muito mais divulgado. Exato. Ainda. Acho que passa muito pelaquela questão de, é da Ação Bíblica. Não, é de todos. Claro. E então acho que, quer dizer, quando nós conhecemos N pessoas de outras igrejas que não a nossa, que não a nossa denominação, e acho que também passa um bocado por aí das pessoas começarem a tomar consciência do que é o Be Alive efetivamente, procurarem e haver pelo menos, uma pessoa em várias igrejas consiga divulgar o Be Alive na sua própria igreja, que nos peça ajuda e que o faça. Claro. E assim acho que atingindo um maior número de igrejas, vamos conseguir muito mais pessoas, né? Claro. Okay. Eu acho que sim. Olha, falta dizer que o Be Alive, portanto, tiveram mais ou menos há cerca de 500 participantes, portanto, nos 3 dias. Inscrições sim. Lá, no sim, sítio. Sim. E que à volta, portanto, à volta do congresso, havia também uma feira da saúde, digamos. Foi um dia, no sábado, no sábado de manhã e sábado à tarde, houve um projeto à parte do Be Alive que foi muito positivo, que tem a ver com o tema Amplifica, no dia em que o tema era Amplifica a Cidade. Houve uma feira social em que foram oferecidos serviços como nutrição, serviços de enfermagem, de saúde, rastreios gratuitos, sim, diabetes, rastreios gratuitos, etc, tudo isso, e também houve música, concertos de rua e pregação de rua através do projeto Jesus é a Resposta. Então foi muito positivo, na Baixa de Faro e ao pé do Fórum de Faro. Só aí tem uma visibilidade enorme, não é? Nós já vamos saber mais coisas do Be Alive. Entretanto, vamos ouvir uma banda nova. Vamos ouvir Sidewalk Prophets com a música Help Me Find It. E já voltamos. Vamos ouvir então. I don't know where to go from here. It all used to seem so clear. I'm finding I can't do this on my own. I don't know where to go from here. As long as I know that you are near, I'm done fighting, I'm finally letting go. I will trust in you. You've never failed before. I will trust in you. If there's a road I should walk, help me find it. Whatever your will, whatever your will. Sidewalk Prophets. Procurem aí no YouTube e vão conseguir encontrar mais músicas desta banda. Feira da Saúde. Agora já percebi que é que não foste lá, Pedro. Porque se fosse só uma consulta, ficavas logo internado em Faro. Sim, internava-me em Faro. Eu não gosto de Faro. Tem muito calor. Normalmente, quem está a organizar, quem vai, as expectativas são diferentes. Quem está a organizar por força de conhecer quem vai lá estar, os conteúdos, etc. Se calhar tem um tipo de expectativas que os participantes terão outras. Que feedback é que vocês tiveram das pessoas que estiveram presentes? Têm algum feedback, algo em concreto? Podem falar no geral, podem falar as duas, podem dizer nada, podem ficar calados. Eu não tive na feira social, portanto, se foi um trabalho feito fora, eu não tive nessa parte. A Catarina que teve mais e talvez tenha, não sei, uma noção melhor de qual foi o feedback. No fim do Be Alive, sim, algum dos participantes foi ter convosco e disse: olha, eu gostei disto por causa da ABC, sim, tem alguma coisa assim concreto? Posso falar pessoalmente do Pedro, dos 4 pontos. Ele nunca tinha estado connosco e ele esteve lá, ia estar só uma parte do congresso, acabou por estar lá com a banquinha dos 4 pontos o tempo todo. E ele ficou surpreendido por não conhecer o congresso e perceber: pá, isto tem muita qualidade, vocês notam-se, parece, sei lá, uma coisa que já fazem há imenso tempo. Fui eu que lhe falei. Obrigada. Eu estive com ele na conferência do Desafio Jovem. Sim. E perguntei-lhe: lá, não era bom ires ao Be Alive? Be Alive, o que é isso? Depois eu expliquei-lhe o que era e ele disse que depois iria encontrar. Era suposto estar lá só uma parte, depois acabou por ficar o tempo todo e ele deu-nos, lembro-me que falou connosco até na altura, ficou-me agradavelmente surpreendido com a forma como tudo estava organizado. Acho que na parte dos jovens, que nós temos muita ligação, eles adoraram. Era assim, eles também vão com uma expectativa gigante para o Be Alive e tiveram uma ótima experiência, ninguém queria ir embora. Então acho que foi muito positivo. Muito bom. Nós estamos quase a terminar e ainda vamos ouvir uma nova banda, Building 429, mas daqui a 2 anos vamos ter outro Be Alive. Esperemos que sim. Já há ideias no ar? O que é que nos podem dizer sobre esse Be Alive 2016? Podemos dizer que não vão querer perder. Podemos não, de todo. Vai ser brutal e ainda melhor que este. Podemos dizer que se calhar vão ouvir falar dele ainda mais cedo. Mas podemos dizer que vocês estarão lá a transmitir em direto. Exato. Olha, não pode haver feira de saúde, porque senão o Pedro não vai. Pois, lá está. E vocês, pessoalmente, e agora a pergunta é individual: que expectativas é que têm para daqui a 2 anos? Para o Be Alive? Assim, as minhas expectativas têm sido, de certa forma, cumpridas a cada Be Alive que passa, porque temos sempre alguma novidade, alguma coisa nova com a qual nunca trabalhámos. Antes trabalhávamos, por exemplo, só com bandas mais caseiras, mais locais, mais da igreja. Depois começámos a abrir a portas a bandas maiores. O próprio pregador principal, prendíamos muito aos nossos pastores. Agora já convidámos um pregador de fora. Portanto, temos aberto as portas nesse sentido. Trazemos mais pessoas novas fora da nossa realidade, com outras realidades, para também assim ajudarem o Be Alive a crescer. Por isso eu quero muito que o Be Alive se concretize daqui a 2 anos. Vou fazer tudo para estar ainda, continuar na equipa e trabalhar no sentido de conseguirmos alcançar mais pessoas. Portanto, as minhas expectativas para um próximo Be Alive claramente que vão aumentar, como todas as que me aumentaram até agora. E creio que vamos estar aí com força e que vai ser uma cena brutal. Acho que sim. Catarina. Sou eu. As minhas expectativas acho que são que, mais uma vez, nós, enquanto cristãos, possamos perceber a importância de não ficarmos centrados em nós mesmos e que o Be Alive não é para nós. Porque o objetivo do Be Alive não é ser para cristãos só, é ser para os cristãos sentirem à vontade o suficiente para levarem pessoas com as quais têm tido a oportunidade de falar acerca do Evangelho, que é o mais importante de tudo. Então, independentemente das dificuldades que possam vir a acontecer, que o nome de Jesus possa ser realmente falado e levado através deste ministério, que tem muito potencial, de facto. E novos desafios vêm, E acho que as expectativas são sempre boas. Olha, fica a ideia, mas para vocês começarem a pensar nisso, mas a Bible for the Nations está a pensar, e eu sei disto, portanto, quase off the record. Ele é cusco, mas eles estão a pensar lançar uma Bíblia só para festivais, portanto, tipo Paredes de Cor, Zambujeiras, okay, etc. Portanto, pode ser uma boa ideia. Vocês terem lá esse pessoal da Bible for the Nations com a Bíblia deles. Vamos passar a palavra. Sim, eles já pediram a algumas pessoas cá para tentar encontrar alguns testemunhos desse pessoal que ia aos festivais e depois converteu-se, etc. Mas essa Bíblia é para ser entregue mesmo nos festivais. Uhum. Portanto, é uma Bíblia que vai ter testemunhos de pessoal novo, não é? Portanto, que é o vosso, é o mesmo target que o vosso. Portanto, pode ser interessante. Obrigada. Acho que sim. Vamos ouvir? Vamos, mais alguma coisa? Vamos deixar os convidados escolher qualquer coisa? Não. Sim, mas eu já disse que íamos ouvir Building 429. Ah, é? Então pronto, então vamos ouvir Building 429 e elas depois quando voltarem para o ano. Sim, mas antes. Tem que trazer pastéis de nata e uma banda sonora. Pastéis de nata e chocolates, não trazemos. Antes de nos despedirmos das nossas convidadas, temos que fazer aqui um meia-culpa aos nossos amigos da Bélgica, Bélgica Gospel, que nos enviaram os famosos chocolates. Muito amavelmente. Muito amavelmente. E nós, que somos umas bestas, não conseguimos recolher nos Correios em Portugal a respectiva encomenda. Estávamos todos de férias, sim, literalmente. A encomenda veio em nome da RTM. Para ser levantada nos Correios tem que ir alguém da direção com a ata, e isso não foi possível no tempo em que a encomenda esteve disponível. Portanto, aquilo que nós sugerimos aos nossos amigos da Bélgica é... Reenviem os chocolates. Sim. Por em favor. Nome do Pedro Santos. Sim. Com os portes à cobrança. Cá. Eu depois vendo-os. Eu vendo chocolates belgas. E nós assumiremos esse encargo. Ou então mando para uma certa igreja de Sete Rios. Que eu acho que elas vão gostar. Tudo bem, desde que eu os coma depois, à vontade. Portanto, mas fica aqui a nota de que os nossos amigos da Bélgica muito amavelmente enviaram a encomenda. Eles são amáveis, nós já disse, bom, não interessa. Catarina, Inês, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigada. Obrigado pela vossa simpatia. Quando quiserem, apareçam sempre. Sim. Quando quiserem, precisarem de divulgar alguma coisa também, é só apitar. E se quiserem participar dos nossos programas, se quiserem ser convidados a residentes, estão também à vontade. Também. Vocês desse lado, fiquem bem, fiquem com Building 429, listen to the sound. E Deus nice abençoe. Windows, e in the middle. Exatamente, put the cream. gsl@radiotransmundial.org. Deus os abençoe. Tchau, até para a semana. Are you in over your head? Are you in water so deep you're drowning? Do you think you've been left? And there is no one to feel you're hurting. Well, everybody has been there. And everybody's felt lost. If you're in over your head, lift it up. Yeah.